aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e aqui comigo, Caio Corraine. Olá, parceiras! Hoje é o episódio do Vou Te Matar, é isso? Pô, daqui um pouco a gente chega nele. A gente chega, né? Caio, esse é o último episódio antes da gente realmente começar a próxima temporada. Não acredito. Ah, não. Tô tão bom, gente. Férias. Nossa senhora. A gente trabalhou nessas férias, hein? Porra, é, não, tem razão. Quando tá nessas férias, a gente chama de férias, mas quando tá nesse intervalo em que a gente não põe episódios inéditos, a gente trabalha muito mais, a gente trabalha dobrado. Sim, porque aí tem que fazer a programação do próximo ano inteiro, tem outras coisas que estão rolando debaixo dos panos, algumas gravações foram adiantadas, muita coisa acontecendo. Já que a gente tá falando nisso, em produzir novos episódios, eu já vou pedir história. A gente precisa que as pessoas mandem pra gente histórias aleatórias. Esse é um ótimo momento, hein? Pode mandar qualquer história, ela só precisa ser boa. Exato. Histórias que você percebeu, assim, que a gente ainda não gravou um episódio sobre esse tema, que o seu coração mandar. Pode mandar pra gente, que se a história for boa, ele vai entrar nesse programa. É isso aí. Mas se for, assim, tipo, história de escola, a gente vai guardar pro episódio de escola. Sim. Manda também história de carnaval, a gente vai gravar nosso especial de carnaval, é o primeiro especial do ano, dos mais legais, pode mandar, e assim, cara, você sabe que carnaval não tem limites, né? Exatamente. Não tem limites, pode tudo, então esse é o momento, tem dois momentos no ano que você pode mandar qualquer tipo de história que tem chance dela ali. É o especial de sexo que a gente faz perto do dia 6 de setembro, e esse agora é o especial de carnaval, aproveita. Ou abre alas. E a gente também precisa de histórias de negócios. Esse foi um ótimo programa do ano passado. Sim. Pode ser histórias assim que você fez um bom negócio, que você fez uma boa compra, uma boa venda. Histórias de negócios, de empreendedorismo. Manda pra gente que vai ser um dos próximos episódios também. Tomou um calote. É um negócio. É, pode ser histórias de bons ou maus negócios. Ok, então histórias aleatórias de carnaval e negócios, manda pra cartas@gugacast.com ou lá pelo site gugacast.com. Tem lá, escreva pra gente, você clica lá. Manda lá pelo formulário que a gente recebe também. Boa. A partir da próxima semana, Caio, vai ter um monte de surpresa aqui. É muito bom você ficar ligado no que a gente vai fazer, porque, cara, vai mudar tudo e pra melhor. Ah, que medo. É tipo quando você chega na escola das férias e a escola foi reformada. Puta, que medo, velho. As mesas estão novinhas. É, mas o problema é que eles sempre, tipo, arrumavam um jeito de ferrar com o espacinho que eu ficava com os meus amigos, sabe? Não, Caio, sua vida só vai melhorar, cara, esse ano, com essa reforma aí da escola. Ok. Vai ter um monte de surpresa, a gente vai começar a contar ela semana que vem, fica ligado. Mas uma coisa que eu já quero contar aqui é que eu vou estar no dia 14 de fevereiro lá na Campus Party, em São Paulo. A gente vai fazer um painel lá sobre podcasts. Eu vou estar lá, então se você estiver lá, vai lá me dar um oi. Muito bom. Não só você, Caio, mas as pessoas que estão ouvindo a gente aqui. vai lá você também. Eu vou, sim. Beleza? Perfeito. Agora, Caio, se você não aguenta esperar a semana que vem pra ouvir coisas inéditas do GugaCast, sabe aonde tem um monte de coisa inédita todo dia? Não. Não, você não sabe? Não. Sério mesmo? Sei lá, né? Cabeça da gente, o tempo vai passando, as informações vão saindo. Você precisa prestar atenção nas coisas que eu falo aqui toda semana, cara. Poxa, Guga, você me faz prestar atenção em mais de 2 horas de programa toda semana. É muita coisa. O cara edita vendo novela, né? Nem consegue completamente não prestar atenção. É no grupo secreto do GugaCast, Caio. Ah, bom! Lá tem conteúdo exclusivo todos os dias. E esse mês a gente caprichou de conteúdo exclusivo lá, cara. Teve episódio de perguntas, teve episódio de conselhos. Tem horas e horas de conteúdo exclusivo lá e nunca acaba. Quando você pensa que, ah, beleza, já ouvi tudo, tem mais sendo feito porque a gente faz todos os dias. E essa semana rolou um negócio muito legal lá que eu fiz uma live onde a gente conversou sobre o nosso aplicativo, que já tá em Closed Beta só com os usuários do grupo. Então, se você quiser fazer parte do Closed Beta e ver o aplicativo que a gente tá lançando, você tem que fazer parte lá do grupo também. Eles vão ter prioridade, eles vão entrar primeiro. Então, vai lá ser um assinante agora, é muito fácil. É só você em picpay.me/gugacast e você precisa ter o PicPay. Cara, eu não vou mais falar que o PicPay é o canivete suíço dos aplicativos. Por quê? Eu criei uma metáfora melhor. Ah. O PicPay é o WhatsApp dos meios de pagamento. Ok. O WhatsApp não resolve tudo, assim, tudo aquilo que você tinha em e-mail, não sei o que e tal. Aí você fala aí, puta, eu preciso resolver isso agora, só vou mandar um WhatsApp. Não é assim que você faz? É verdade. Então, o PicPay é igual, cara, pra pagamento. É a mesma coisa. Você fica pensando, putz, mas como é que eu vou fazer isso pra pagar, pra transferir essa grana? Cara, só no PicPay, tipo, o negócio é muito rápido. Você abriu e fez. É muito fácil. Tá tudo lá. É igual aquelas pizzarias que aceitam pedido no WhatsApp e aí quando chega você paga com o PicPay. Exato, cara. É a mesma coisa, porque o PicPay é tipo o WhatsApp dos meios de pagamento. Maravilhoso. Então vai lá, picpay.me/gugacast. Caio, o que que você tem pra gente hoje no nosso baú de antologias. Guga, esta semana eu peguei aqui trechos de três programas que eu gosto muito dos três. Uhum. O primeiro deles é o Fantasia no Ar, que a gente fez um programa sobre festas à fantasia. Ó, o quão específico é essa porra. É que tinha muita história disso, né? Tinha muita história, é verdade. E aí, desse programa, eu peguei a história do Batman com a Mulher-Gato. Putz, essa é a minha história preferida de todos os tempos. Essa é uma história muito, muito boa. Tipo, ela tem vários plot twists, assim, e acontece umas coisas que você fala, não, não é possível, e vai, acontece pior. É muito boa essa história. Ela tem um começo, meio e fim, tem a jornada do herói ali, literalmente, porque é o Batman. Porra, muito bom. Essa é a minha história preferida da história do Guga Cash. Seguindo, nós temos um peixe chamado Vando. Que foi o nosso primeiro episódio que teve uma parte dele exclusiva pro pessoal que é assinante. Uhum. Então, ele foi ali com meia horinha pras pessoas, liberado ali pra todo mundo. Uhum. Dessa meia horinha, tem um jogo maravilhoso chamado Vando ou Não Vando. A gente tava muito inspirado nos nomes. Um peixe chamado Vando. E foi nesse episódio que eu apresentei pra vocês o maravilhoso Batata Show. Foi, sério? Foi, e eu peguei esse trecho. Foi lá que começou. E o jogo Vando ou Não Vando, cara. Que bela homenagem ao Vando. Maravilhoso. Inclusive tem uma frase sua que eu ouvi ela ontem e falei, meu, como que isso não é uma camiseta? O Vando falando pro Marcelo D2 do Planet Hemp. Ó, o que, que vocês são pra maconha, eu sou pra mulher. O Vando é o Planet Hemp de mulher, cara. É muito bom. Esse episódio é de uma época que a gente não tava tão grande, então a gente não tinha muita preocupação com as coisas serem impróprias ou não. Zero. Aliás, por isso que você escolheu o jogo e nenhuma das histórias. É, exatamente. E também nós temos, finalizando esse trio aqui, o episódio Guga Brincando de Médico. também dessa época. Que a gente não tinha limites. Em que a gente reuniu, assim, várias histórias. E, meu, foi um programa muito freestyle. Porque, basicamente, você falou, eu quero contar as histórias de médico minha. E aí foi. E aí todo mundo começou a contar a história e tal. Aí, nesse trecho, tem você falando sobre... Tomou um tombo e cortou a cabeça, teve que tomar injeção na cabeça, aí você ficou com medo de injeção. E depois termina com o Rafael só reclamando do DNA dele, que é maravilhoso também. Pô, muito legal. Eu não lembrava desse episódio, cara. Hoje em dia eu não aprovaria esse título. A primeira vez que eu me lembro de ir ao médico, eu tava brincando com o Rafael. Eu devia ter uns 7 anos de idade, 6, 7 anos. Eu tava brincando com o Rafael. E a gente tava brincando de girar, de ficar girando igual um maluco. E aí eu fiquei tonto e caí com a cabeça no rodapé. E bati com a testa na quina do rodapé. Que história mais merda. É muito merda. Eu tava girando. Você podia ter falado, não, a gente tava brincando, sei lá, de Mortal Kombat, aí eu dei um mortal. Não, é totalmente estúpido. Só tava girando. Eu acho que a gente tava apostando pra ver quem conseguia girar por mais tempo, alguma merda assim. Sempre uma ótima coisa a se fazer. Totalmente mongol. E aí, fiquei tonto, caí, bati com a testa bem na quina do rodapé, e eu tava com as minhas irmãs em casa. Eu e o Rafael, nós temos duas irmãs, a Flávia e a Fernanda, que são gêmeas, e que são 7 anos mais velhas do que eu. Então eu devia ter aí uns 6, 7 anos, significa que ela tinha uns 13, 14. E elas estavam cuidando da gente, né? Muito bem, aliás, né? Como você pode perceber. Porra. É, em casa. Os adultos não estavam em casa. Meus pais não estavam em casa. E aí eu lembro da minha irmã desesperada, me colocando em cima da pia do banheiro, tentando fazer parar de sangrar. Porque, tipo, abriu uma boca, né? Na testa. Uhum. E começou a jorrar sangue. E aí eu lembro que a minha outra irmã deu a ideia assim, tipo, chama a vizinha. E a gente tinha uma vizinha que chamava Camélia. Quando ela caiu do galho, ela deu 2 suspiros e depois morreu. Nossa, que péssimo. Eu vi essa vindo. Percebeu que eu fiquei até em silêncio, porque eu falei, não, ele vai continuar. É, ninguém fez, eu fiz, né, cara? Alguém tinha que fazer. Bom, representando aqui o time. Aí elas foram chamar a Camélia, que chegou e falou assim, põe sal. Puta que pariu. Que, por sorte, a minha irmã, no alto dos 13 anos de idade dela, teve a lucidez de... Eu não vou permitir isso aqui. Não na minha gestão. E aí veio a irmã da Camélia, que eu já não lembro mais os nomes, e falou assim, não é sal que põe, é açúcar. E aí veio mais uma outra irmã da Camélia que falou assim, não, põe café.